chance, uma nova esperança fora do círculo. O que acontece? Nada é permanente, exceto a mudança que no meu cálculo, que só cresce essa cobrança de ter um equilíbrio mais puro inteiro. Então eu faço essa longa viagem só com quem não for passageiro. Economizo muito bem nas passagens, não nas paisagens. Olhares são firmes e fotográficos. Eu vejo quadros sentado às margens. Eu observo a lua e o brilho de andares, a união da terra com os mares, a tempestade que se forma nas nuvens, o sol que ilumina os lares. Nesse mundo de encontros profundos, de beijos molhados em tempos úmidos, doce e amargo, o estrago é mútuo. Depois do encargo só restam vultos que não me cercam mais, mas tanto faz pelo muito pouco que se fez. E as trilhas que eu não me encontrarei mais é porque todo o caminho se desfez. Talvez eu diga tudo escrevendo pouco. Eu preciso ser um pouco mais louco, degustar um vinho que não seja tão seco, receber um carinho que não seja de troco. Ah, que chato quando é oco por dentro e opaco. Abandono as roupas usadas, perfume da Paco. Sem medo eu navego, suspendo ancorado esse barco. Esqueço caminhos que levam aos mesmos lugares, sem mudar princípios, valores, olhares. Descarto as cores, paredes, os móveis quebrados. Arrumo a casa por dentro e troco os quadros. Tiro a poeira que tá ali do lado, me organizo. Dizem que o tempo muda tudo, mas quem faz a mudança é você agindo. Eu tenho tentado, quem é inteiro não se entrega quebrado. Falta solidez e eu tenho notado lucidez. Pra não se prender no passado não faz sentido. Quando tá tudo errado, quando tenta aquecer o que tá congelado. E se não der um passo pra ficar do lado, é melhor mesmo entender e sair voado. Porque falta a construção, a base, a base. Senão tudo vai ser em vão, só no quase, quase. Que caiu no chão, eu ajudo a levantar todo esse peso, mas a sustentação.